conectando o 95,3 FM para a nossa querida cidade de São Carlos e região, e em www.radio.fiscar.br e www.foradoeixo.org.br, começa agora a incrível edição de número 109 do programa Independência ou Marte. Esse que é o programa de rádio, mas também é um projeto multimídia aí, voltada para a cultura musical independente. Você pode saber mais sobre a gente acessando independenciaomarte.blogspot.com, myspace.com/indyourmars. Nesses espaços aí a gente sempre vai estar atualizando toda a nossa produção. No blog você encontra um post aí atualizado semanalmente com tudo que a gente tem feito. E no MySpace a gente coloca as datas também da discotecagem radiofônica e da nossa participação em festivais e outros eventos. Se você quiser saber mais também, independenciaomarte@gmail.com, dá pra mandar sugestões, de críticas, mandar sua música, né? Se você for banda, manda um release, manda várias coisas pra gente. O programa é aberto, interativo, colaborativo, como o programa de hoje, que não está sendo realizado ao vivo, mas quentinho aqui. Estamos na sede do Escarne e Osso, São Paulo, capital. Dá um alô pra galera aí. Escarne e Osso! Salve, salve! E aí, galera? Kardelli aqui do Escarne e Osso. Bom, contextualizando todo mundo, o coletivo Escarne e Osso é um coletivo de ação cultural aqui da cidade de São Paulo, que tem várias ações voltadas para música independente, e hoje a gente armou de fazer um programa colaborativo. Estou aqui em São Paulo, Jovem Palerose. Hoje Felipe Silva, infelizmente, não participa do programa, mas estou aqui com o time reforçado. A galera do Escarne e Osso preparou uma matéria absurdo, eu diria assim, um especial muito legal sobre o 7º Festival Sinfonia de Cães, que a gente já falou um pouco no programa, mas dessa vez a gente vai mergulhar de verdade. A segunda parte do programa é totalmente voltada para o festival, com sonoras, entrevistas. O que mais que tem lá, pessoal? É isso aí, galera, a gente vai fazer um especial aí de uma hora sobre o Festival Sinfonia de Cães, festival que existe desde 2004 aqui na Zona Norte, em São Paulo. A 7ª edição rolou nesse dia 6, 7, 8, 9 de agosto aí, a gente cobriu com mais de 200 minutos aí de cobertura de áudio, de entrevistas, de sonoras, de shows, de oficinas colaborativas, e a gente documentou tudo isso, fez um bem bolado, juntou as músicas da galera do que se apresentou no festival. Foram 22 bandas, teve Muqueca de Rato, Armagedon, Vincebos, Popstars, Ashes de Killers, Ingrávida da Argentina, teve muita gente bacana aí envolvida, e rolou no Sicas, né, com uma ocupação na Zona Norte. Isso aí, salve, Pedro Praca falando. Teve sarau, teve oficina de mídia colaborativa com as crianças, teve mais uma oficina de fotografia. A gente fez um especial aí de uma hora em linguagem bem experimental mesmo, sem locução, sem paulada, direto uma hora sobre o festival, isso aí. Bom, isso a gente vai conferir na segunda metade do programa, primeira metade especialíssima aí, contemplando as vivências do projeto Independência ou Marte e também nossas pesquisas musicais. Antes de tudo, aumentar um pouquinho o BG aqui para vocês sacarem o que está rolando no fundo. Seu primeiro disco do Variante, banda lá de Recife, Pernambuco, escaseira, misturado com dub, reggae, instrumental, sensacional, muito bom. Bom, vamos começar o programa então de verdade aqui. Primeiro bloco também alinhado aí às nossas pesquisas e aos lançamentos, na verdade, né, da cena musical brasileira contemporânea. A gente sempre está tentando sacar o que acontece e fazer essa conexão aí com os ouvintes. Então a gente vai começar o primeiro bloco com o lançamento do Lucas Santana. Lucas Santana, que já tocou bastante aqui no programa até e tal, mas ele foi um músico que acompanhou grandes bandas durante muito tempo, mas desde o começo dos anos 2000 ele vem lançando alguns discos muito interessantes. Ele chega agora então ao lançamento do quarto disco, né, depois do Three Sessions na Greenhouse. Ele acabou de lançar, e Sem Nostalgia é o nome do disco. E é muito interessante, na verdade, não uma mudança exatamente no perfil das músicas, mas uma imersão num outro processo de composição. Enquanto Three Sessions na Greenhouse partiu mais de jams e de uma vivência com os músicos numa sessão, gravada pelo Buguinha, esse, o Sem Nostalgia já parte para uma composição mais própria, né? Ele e violão, que é a maioria das músicas. Tem várias participações especiais também de alguns grandes músicos que trabalham com produção de timbre, com a mixagem das músicas mesmo. E o que é presente é muitos efeitos eletrônicos, muitos processamentos, mas que chegam bem suaves, assim, né? Não são a marca exata do disco, mas eles vêm para arrematar, para fazer a moldura mesmo, assim, do disco, né? Então várias canções bem interessantes, uma surpresa aí que ele canta muitas músicas em inglês, como a gente vai escutar agora, Who Can Say Which Way? A gente começa esse bloco. Na sequência a gente escuta uma música nova do Vado, que muito tempo tocou com o Realismo Fantástico também, voltou lá para Alagoas e tem feito várias coisas interessantes. O ano passado lançou o Terceiro Mundo Festivo e ele acabou de lançar lá no site dele. Quem quiser é só procurar lá na internet que acha para download. Atlântico Negro é o novo disco. Então a gente vai rolar dois sons, na verdade, né? O Atlântico Negro, que é praticamente uma introdução, uma vinhetinha assim. Depois o Cordão de Isolamento, que é uma música que reproduz um lado do disco assim, um pouco mais festivo, um pouco mais pra cima, mais expressivo assim, muito ligado à música negra, afrobeat assim. Tem umas outras músicas que são mais canções, um pouco mais suaves, mas vamos começar o programa crescendo a vibe aqui. Então depois do Vado a gente curte sonzeira nova do Cidadão Instigado também, que acabou de lançar Uhu, novo disco aí, teve lançamento lá em Fortaleza. Pessoas próximas aí participaram do lançamento, principalmente a Yasmin Miller, nossa querida companheira aí que trabalha na programação da Rádio Fiscar também. Ela trouxe o disco pra gente, trouxe várias impressões. Vamos dedicar então Doido pra ela, música que tá aí nesse novo, no terceiro disco do Cidadão Instigado. E pra finalizar, aí linkando também com a agenda de São Carlos, mas um lançamento bem quente, a gente vai escutar o The Jane Messengers, que nada mais é, na verdade, um grande projeto que é a parceria do Robbie Key e do Uncle Butcher. Para quem não conhece, o Robbie Key foi um dos grandes criadores aí do hardcore, principalmente na formação da banda The Champs, né? E depois ele trabalhou em vários outros projetos como Work Dogs, sei lá, várias participações, como John Spencer, com, sei lá, bem, cara que juntou muitas parcerias. Intrinsecamente ligado à história do punk, blues e outros ritmos garageiros também. E o Uncle Butcher, pra quem não conhece, teve aí, faz parte até hoje, né, do Three Butcher Orchestra e outros projetos aí, como The Uncle Butcher, que é o projeto dele solo e tal. Vamos conferir então esse lançamento quentinho também, Gallows Dance, pra finalizar esse bloco aqui de lançamentos. Programa Independência ao Marte, número 109, produzido aqui diretamente de São Paulo, nesse carne e osso. Vamos começar de som, daqui a pouquinho a gente volta. Escute diferente. Say which way. notável liberdade. É lindo que assim se faça. Foi fruto do Atlântico, culpa do Atlântico, em branco e preto, negro, pardo, pardo, no mar azul, Atlântico negro vai renascer. Nosso amor é carnaval, sem cordão de isolamento. O apartheid social, sem nenhum já tinha me dito aí que conversava com uma galera. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu não tenho tanta estrutura assim. E se eu pifar de repente? Tá esperando o quê? Onde fica o meu valete? Não existem dados lá para os milhares que tem esse menino de inteligência específica. Existe outra pessoa. Vocês querem que eu faça um dia só por eu, hein? Não existem dados laboratoriais que determinem a dosagem específica para uso desse tipo de medicamento. Ah, não. Outra vez, não. E você? Me ajuda, doido. Contrato os meus pra ti. Eu preciso da minha solidão, daquela sensação que está no labirinto da que doido. Yeah. De volta, Independência ou Marte. Acabamos de rolar um bloco aí de lançamentos musicais aí bem interessantes. A gente começou então com o Lucas Santana, né, o disco novo dele. Depois passamos pro Vado, que acabou de lançar o disco também no site, o Cidadão Instigado, e terminamos com o The Jam Messengers. Uma coisa que a gente acabou não falando no último bloco é que o The Jam Messengers vão se apresentar na próxima sexta-feira, dia 21, no Caaso, na USP de São Carlos. Então, quem curtir o som e quem tiver a fim de conhecer mais a banda, é só chegar junto lá. Uma atividade que faz parte, na verdade, né, não oficialmente, mas é como se fosse parte das atividades do Quinto Macaco, né, o Movimento Artístico e Cultural do Caaso, que já teve atividades na semana passada. Aliás, parabenizar toda a organização e todo mundo aí que organizou a banda Nuda tocando com o Comieira e a Discotecagem Radiofônica. Foi muito legal a festa na sexta-feira passada. E eles estão aí a partir da semana que vem, a partir do dia 22, oficialmente, começam as atividades do Quinto Macaco. A gente vai falar no programa, na próxima edição do programa também, um pouco mais detalhado aí, divulgar melhor as atrações, mas fiquem antenados com atividades gratuitas aí para todo mundo. Bom, dando sequência ao programa, tô aqui, né, contextualizando mais uma vez aqui na sede do Escarne e Osso, pessoal junto aí ajudando a fazer o programa. Daqui a pouco a gente vai fazer a cobertura da sétima edição do Festival Sinfonia de Cães. Mas antes tem mais um bloco montado aqui, que traduzindo um pouco das vivências aí que o projeto Independência Mate vem tendo. No último domingo, né, ontem, para quem está escutando o programa inédito na segunda-feira, a gente tocou no IDCH, né, que é um centro cultural muito importante, né, não só cultural, mas de práticas corporais e mentais, filosóficas, bem, bem importante aqui de São Paulo. E foi uma noite muito interessante, contou com a banda Malditas Ovelhas, aí de São Carlos, e com o Mama Gumbo também, que é uma banda aqui de São Paulo muito interessante. E o contato com o Mama Gumbo teve uma experiência muito, muito importante pra gente, tanto musical, né, que grandes músicos, um processo de construção musical ao vivo muito importante, e eles trouxeram, na verdade, uma bagagem de outros discos, de outros processos de composições que eles já tiveram, através de uns discos que eles deixaram com a gente, falando, ó, esses discos são importantes também, que eram outras bandas que a gente teve que já acabaram e tal, dá uma sacada aí, ver o que dá pra fazer. Então a ideia foi de concentrar esse bloco, então, refletindo um pouco disso, que são bandas bem interessantes, experimentais aí, do cenário alternativo de São Paulo, principalmente no final dos anos 90. Então a gente vai fazer esse bloco aí linkando as atividades do Mama Gumbo e outros projetos dos integrantes dessa banda, né? A gente vai começar, na verdade, com Samarabi, que é uma música do Mama Gumbo que está no primeiro disco deles. Aí um afrobeat muito interessante, saxofone marcante, com a maioria das músicas do Mama Gumbo. Quem quiser, procura mais aí para saber sobre os caras. E depois a gente vai, então, saltar um pouco no tempo para trás. A gente vai rolar o Flaming Salt, que é uma banda que o Alex, que é o tecladista, ele fazia parte antes. E ele tocava, era uma parceria, ele e um outro cara, que eles faziam um processo de composição toda. Mas já que apontava bastante para essa direção que o Mama Gumbo veio ter depois. Então ele falou que tá bem ligado a esse cerne da criação do projeto. Então a gente vai escutar uma música chamada Six Months Mambo. É muito interessante. Quem quiser saber, não tem muita coisa na internet, mas dá para procurar atrás e, sei lá, até através do Mambagumbo ter contato um pouco maior com esse material das antigas, né? Depois a gente vai rolar, então, o Cedar Lunen, que é um outro projeto aí mais experimental ainda, letras bem psicodélicas, em inglês, tem uns lances de guitarra invertida, assim, tem todo um processo de composição bem livre, experimental, que vale a pena estar contemplado aqui no programa. A gente vai escutar uma música chamada White Land Astabown, entre parênteses aí. Bom, nomes sugestivos aí para as paisagens, para as construções mais alternativas, digamos assim. Vamos finalizar o bloco então com o Effervescing Elephant, que é um outro projeto ligado aí aos integrantes do Mambagumbo. O nome que nasce é inspirado provavelmente na letra de uma música do Syd Barrett. Então já dá pra, sei lá, sacar um pouco da psicodelia que vai vir pela frente. A música se chama Song for Dero. E, sei lá, uma energia garageira, um pouco mais rock and roll. Vale lembrar que o Mambagumbo tocou também, puxando uma sardinha de novo para o especial do Sinfonia de Cães. E que o pessoal do Mambagumbo, uma parte dele toca com toral instrumental, que tem uma construção bem importante assim, na história de sarais do Escarne e Osso, desses sarais experimentais. A gente já fez um sarau digital também. E esse projeto nasceu, de sarau com música, nasceu junto com o pessoal do Mama no toró. Assim. E é isso. Fábio? Então, curtam aí o som do Mambagumbo e esses projetos antigos aí. A gente na internet a gente vê que tudo parece novidade e tal, mas as raízes vão mais pra trás, vão pra antes da internet, vão pra quando o pessoal trocava fita cassete, CD demo, e é isso aí. A gente vem daí dessa cena aí de São Paulo, que é um grande nó gigantesco de sons caminhantes aí. Bom, vamos de som então aqui em Independência ou Marte. Escute o diferente aí. Thank you. De volta com mais um Independência ou Marte, edição 109, aqui na sede... Não é a sede do Escarne Osso, né? Seria a sede produtiva do Escarne Osso, o grande baú midiático do Escarne Osso. Aqui a gente tem fitas e demos e material gravado de, acho que, 7 anos pra cá. E a gente acabou de ouvir aí o Mama Gumbo e todos os seus 340 projetos paralelos, né? Os projetos que derivaram nessa banda. E... é isso aí, jovem. Bom, como vocês perceberam aí, ouvintes, como foi falado no começo do programa, Felipe Silva hoje não está junto, estou só eu, jovem Palerose, junto com meus amigos e parceiros aqui, Pedro Práquia e Fábio Cardelli, eles Carne e Osso. Bom, sensacional, vamos dar prosseguimento ao programa e agora cada vez mais pedir que vocês, meus grandes amigos, participem ativamente aqui junto. Aliás, o próximo bloco foi montado a partir da vivência, experiência aí de você, né, Cardelli? Participou aí do Festival Tendencies, né? A partir do Visitantes, banda que você toca. Você tocou no Festival Tendencies, que aconteceu ali em Barueri, né? No Alphaville. E, bom, acho que é legal chegando com as impressões. Você que é de lá, na verdade, né? Você que cresceu lá e tal. E como que é ver um festival desse tamanho rolando por lá nesse final de semana? Pode crer, né? Tem até uma coincidência que tem um festival tênis lá no Tocantins, né? Tem um festival tênis lá. Enfim, essa segunda edição do festival tênis de Alphaville. Eu cresci desde 1992, eu tinha 6 para 7 anos ali. 6 para 7? Por aí. Eu cresci em Alphaville, passei minha infância e adolescência lá. E uma coisa que me marcou muito foi o marasmo daquele lugar E como as pessoas vivem numa rotina assim meio que massacrante de pegar o carro, ir pra São Paulo, pegar a rodovia Castelo Branco, ir pra São Paulo, voltar pela rodovia e a diversão das pessoas é a televisão, é ficar em casa, é chafurdar na internet e falta essa convivência cultural, né? Nesse sentido, é bem legal que esteja rolando esse festival lá, a segunda edição. A primeira edição, a Visitantes tocou também, foi encerrado com o Nando Reis, assim, essa edição rolou o Toquinho, tipo, é um festival que junta artistas independentes com pessoal de gastronomia, pessoal dos restaurantes lá do centro comercial, né, e que eles ficam abertos no dia e entidades beneficentes são contempladas aí com ingresso, que na outra edição foi 1 quilo de alimento perecível, nessa edição foi uma quantia opcional ali de R$5 e tal, e foi muito bacana participar dessa segunda edição. Na outra edição a gente tinha tocado 1 da tarde, ali bem no comecinho do festival, dessa edição a gente tocou às 6h30, foi a gente conseguiu arrastar bastante gente ali, foi bem legal, assim, nossas famílias, amigos, todo mundo, assim. É legal tocar ali porque tocar em casa, né, os amigos ali, é uma coisa que a gente, como postura de sair mais, né, a gente, afinal o nome da banda é Visitantes, né, a gente se propôs a sair pelo Brasil e tocar, não importa pra quem, as pessoas viram amigos na hora, assim, né, mas é legal tocar pra essas pessoas que a gente passou a infância, passou a adolescência e tal, experiência bem bacana, assim. E o festival, ele teve... Eu não compareci ao festival, mas pelo que eu vi, assim, foi um grande porte, né? Você falou, reuniu atividades de várias formas, de várias áreas culturais diversas, assim. Mas teve só de música, teve vários palcos, né? Teve 5 ou 6 palcos e todo tipo de música, assim. Desde ligado mais MPB e tal, até um palco que chamava rock e pop rock, alguma coisa assim, que foi o que vocês tocaram. Teve aí artistas mais autorais, assim, bem interessantes. E outros palcos também tiveram artistas independentes aí, bem representativos, bem criativos, né? Vamos começar então, me ajuda aqui também a falar um pouco sobre os sons que a gente vai rolar na sequência pra falar sobre isso, né? Aí, programa hoje paulistanaço, praticamente só com artistas daqui, a cobertura também. Mas acho que é importante aí pra falar um pouco, traduzir um pouco desse momento aí. E agora falar sobre o Festival Tênis que rolou em Barueri. A gente começa com o África Lá em Casa. Você disse que conhece a rapaziada que do projeto e tal. Eu conheço, na verdade, o primo do Guilherme, né? Que é meu mentor desse África Lá em Casa. Ele tem um estúdio lá no Tamboré. É, estudei com ele, com o primo dele, né? O Gustavo, que é a Peta. E ele me recomendou esse trabalho. Eu achei muito bacana que tem esse veio, assim, até um pouco afrobeat, assim. Tem a ver com o lance do Mamagumbo. É, um pouco mais, eu diria, um projeto de estúdio, assim. O Mamagumbo já tem essa verve de ser uma banda de ao vivo, de improviso e tal. Esse projeto aí do África Lá em Casa é uma coisa mais de edição ali, de estúdio, de pesquisa de timbres, pesquisa de sonoridades e tal. E é lá em casa porque ele produz na casa dele mesmo, assim, né? Isso que é interessante, home studio, e daí a partir das criações dele chama outros músicos pra acompanhar e fazer o ao vivo, né? Sim, total. Bom, na sequência a gente vai escutar o Julia K, que é uma banda que inclusive teve um processo de mudança na formação. Eles têm anunciado isso até como uma coisa positiva, assim, sei lá, a banda encontrando seu amadurecimento, sua cara, mas é uma banda marcada aí pelas apresentações multimídia, com bastante performance, é bastante interessante, né? Linka, sei lá, desde umas coisas mais urbanas, uns timbres também que lidam com a música que fazem uma conexão com a música eletrônica, mas tem um lado mais pop, mais suave, assim, pela voz da vocalista que traz esse uma suavidade pop, assim, que a gente até tava falando, né, que tem a ver com a sonoridade um pouco do Jardim das Horas, né, banda de cearense que tá radicada aqui. Som do pessoal que a gente tá ouvindo hoje à tarde, né, fazendo a pesquisa pros sons e tal. E tem umas características bem aveludadas, assim, tipo meio morshiba, uma coisa light, né, popzinha, assim, uma coisa bem pra você relaxar no sofá mesmo, uma coisa, tipo, gostosinha, assim, doce, né, que a gente identificou na hora, assim, ó, lembra o Jardim das Horas e tal. E daí a gente já sapeca a mente aqui, a gente já fez um gancho que, inclusive, a Laia Lopes do Jardim das Horas fez uma participação no nosso CD da Visitantes, né? Que é o Na Brasa Fugaz da Caneca Queimando. E a partir de então a gente tá com esse CD aí, a gente vem tocando. E foi bem legal essa participação da Laia e tal. E a gente tem muito que agradecer aí a Laia, o pessoal do Jardim das Horas. Foi muito legal a disposição dela de participar do nosso disco, né? E é isso aí, mandar um abraço aí pro pessoal do Jardim das Horas do Ceará. Verdade. Bom, retomando esse bloco aqui, para coroar a participação aí, né, todas as expressões aí do Festival Tênis, a gente vai escutar então o África Lá em Casa, Julia K, Visitantes, e você está no Independência ou Marte. Escute. Diferente. mentiras y nada es verdad. Vivir el momento feliz, y gozar con que pueda gozar. Porque sacando la cuenta en tonta, la vida es un sueño, la vida es un sueño. La vida es un sueño, la vida es un sueño. Toda sorte, toda seiva, todo plano, toda sola, todo ciúme. Tô no centro do mundo, tô no foco de atenção. Toda fotografia, toda alegria, aqui adição. Tô no centro do mundo, tô no foco de atenção. Toda fotografia, toda alegria, um bolo de gente. Todo fogo, todo sonho, toda tara, todo canto, todo zíper, toda lata, todo beijo, toda grade, toda dança, todo vento passa aqui. Toda casa, todo banco, todo santo, toda ilha, toda toca, todo bafo, toda pele, todo lanche, todo medo. Toda rua, tô no centro do mundo, tô no foco de atenção. Toda fotografia, toda alegria, aqui adição. Tô no centro do mundo, tô no foco de atenção. Toda fotografia, toda alegria, um bolo de gente. Tô no meio da rua, todo livre. Me bateu bateria, é mó alegria, um bolo de gente. Tô no meio da rua, todo livre. Por uma orca balinha, vou ter quase agora de manso, vou descansar. Todo padre, toda gema, toda terça, todo quadro, todo mesmo, todo verbo, todo usado, toda calça, todo gole, todo dia passa aqui. Toda nota, toda venda, todo teto, todo muro, toda terra, toda letra, toda água, todo lema, todo plano, todo esmo. Tô no centro do mundo, tô no foco de atenção. Toda fotografia, toda alegria, aqui adição. Tô no centro do mundo, tô no foco de atenção. Toda fotografia, toda alegria, um bolo de gente. Tô no meio da rua, todo livre. Me bateu bateria, é mó alegria, um bolo de gente. Tô no meio da rua, todo livre. Fui numa orca balinha, vou ter quase agora de manso, vou descansar. Vou descansar. Vou descansar. Vou descansar. no centro do mundo. Tô no foco de atenção. Toda fotografia, toda alegria aqui, a adição. Tô no centro do mundo. Tô no foco de atenção. Toda fotografia, toda alegria. Um bolo de gente. Tô no meio da rua, todo livre. Me bateu bateria, uma alegria. Um bolo de gente. Tô no meio da rua, todo livre. Acabar e voltei quase agora de manso. Vou descansar. Tô no meio da rua, todo livre. Me bateu bateria, é uma alegria. Um bolo de gente. Tô no meio da rua, todo livre. Fui no mal acabar e voltei quase agora de manso. Vou descansar. Vou descansar. Vou descansar. Vou descansar. Vou descansar. Vou descansar. Vou descansar. Vou descansar. independência ou morte. Programa Independência ou Marte de volta aqui. Acabamos de rolar um bloco contemplando aí, mostrando as atrações do Festival Tendence que rolou lá em Barueri neste último final de semana. A gente rolou então o África Lá em Casa, Julia Carr, Visitantes e terminamos com Maquiladora. E agora, pessoal, programa aqui colaborativo, junto com o pessoal do Carne e Osso. Chegamos à grande hora, metade do programa, especial sobre o Festival Sinfonia de Cães. O que nossos ouvintes podem esperar agora? Tá muito contente de poder compartilhar essas coisas, esses gestos, esses olhares aí do pessoal da Zona Norte e de todo mundo que estava envolvido na produção do Festival Sinfonia de Cães, né? Que foi uma iniciativa totalmente de autogestão ali, colaborativa e num olhar sobre uma periferia de São Paulo ali que tá totalmente esquecida, né? Esquecida pelas autoridades, assim. E é uma coisa que a gente tá preocupado em voltar nossos olhares pra aqui, pra dentro, assim, né? Porque São Paulo tem muita fartura também, mas tem muita gente esquecida, então a gente tá preocupado em dar um pouco de atenção pra esse pessoal e principalmente as crianças que moram ali na Coab, né, que elas têm uma Coab ali do lado do Sicas e elas ficam ali na rua o dia inteiro e o Sicas foi uma opção para elas entrarem e lá dentro ter comida, ter brinquedo, ter atividades rolando, ter oficinas, ter pessoas que cuidassem delas e fizessem atividades não só de educação, mas também de cultura mesmo, de formação cultural ali. O Sicas, ele fica do lado de um terminal de cargas, Fernão Dias, que tem um plano diretor da cidade que é duplicá-lo. E além de aumentar, a questão não é nem a duplicagem dele, destruir o Sicas, destruir o campo e aumentar, então se duplicar esse terminal, já tem que sair de lá, assim, porque já vai afetar a água da cidade, já tá mudando o clima da serra. Então, foram 4 dias, 22 bandas da mais fina desgraceira, assim, o Sicas tá no diálogo... buscando um diálogo maior com as Coabs, com o pessoal do entorno e ter o público que teve com 22 bandas de desgraceira pura foi emocionante, cara. Bom, então preparem-se, ouvintes, que vai começar o especial Rádio Osso, né? Produção colaborativa entre Independência ou Marte e o coletivo Carne e Osso, rolando a partir de agora, uma hora ininterrupta, sonoras, entrevistas, muito som. Boa viagem. Independência ou morte! Escárnio e Osso. Sinfonia de Cães. Sicas. E todo mundo que está no mesmo molho. Apresentam. Estamos aqui diretamente do Sicas. Tá prestes a começar um festival Sinfonia de Cães. As crianças estão muito loucas aqui. Elas estão fazendo aquela algazarra. Vamos ouvir um pouco. Universo do 7º Festival Sinfonia de Cães. Mas lembrando que essa porra aqui estava abandonada quando a gente chegou. E agora tá cheia de luz. E durante o show tem um monte de garoto que mora aqui na área, um monte de criança que vem aí, né? Que aprende a tocar, aprende a tocar instrumento, aprende a pintar, né? A desenhar. Né? Então isso aqui é um espaço de convivência, muito legal. Muito legal fazer parte disso. Aguante Sicas! Que nos dio el espacio para tocar, para expresarnos y espero que tengan suerte porque bueno, la situación de ocupantes, muchos lugares están así y es una cagada, así que suerte. Moqueca apoia isso, tanto chamar a gente para isso, né? Então massa do caralho, a gente acha que tem que multiplicar esses espaços mais e pra galera tá participando mais, se envolvendo com música, com política, com tudo. 7, 8 e 9 de agosto, no Pussycats, na Zona Norte. A gente pede muito, tipo, ou vendo televisão, ou tipo, correndo atrás de coisa que, tipo, tá ligado? Nem soma nem na nossa vida, nem na vida do próximo, tá ligado? E aqui dentro do Sicas, tipo, todas as coisas estão sempre aliadas, tá ligado? O pessoal junto com o coletivo, junto com o social, junto com o artístico. E tipo, mano, a partir do primeiro momento que eu pus os pés aqui, tipo, que eu vi a coisa funcionando, eu não precisei de mais nada. A motivação, tipo, mano, vem de área, vem de cada pessoa que frequenta o espaço, de cada pessoa que é nesse trampo. É uma motivação a mais, é uma força. E o bagulho tá aí, tá movendo, tá andando, e cada vez abrindo mais portas, tanto pra mim, tanto pra cada pessoa que adentra o espaço, ou seja, qualquer coletivo, atitude artística independente ou social na cidade de São Paulo. Você levanta de manhã ou no meio da madrugada e vai escrever o que você escreve, qual a relação que você tem com esse espaço? Então, no início, mano, era uma coisa muito, muito pessoal. Eu tinha que procurar o que fazer, tá ligado? Tinha que procurar o que pensar, tinha que procurar o que agir. E tipo, mano, me envolvendo aqui no Sicas, tá ligado? Todas as portas artísticas da minha vida foram se abrindo, tá ligado? Tanto na área literária, tanto na área musical. Tipo, os primeiros passos que eu fui dando aqui dentro, tá ligado? Era, tipo, mano, o social sempre esteve correndo junto, mas, tipo, o lance inicial de tudo mesmo, tá ligado? Era um, tipo, um bagulho, uma procura pessoal de uma realização, de um rumo mesmo, de um caminho artístico, literário, seja lá o que foi. Aqui dentro do Sicas, tipo, mano, todas essas portas foram, tipo, mano, abrindo experiência, abrindo contato, tipo... Começou o sarau? Convidemos... Começou o sarau aí, caralho, é nóis! Só os manos Zica no Sicas, mano. Asas. Lembra aquela casa que era uma? Hoje são duas, amanhã serão quatro. Empilhadas, entulhadas, lotadas. Casas lotadas. Casas lotadas. Divididas para serem mantidas. E muita gente sem ter onde morar. E muita gente sem ter onde morar. A minha casa eu não tenho. Eu não tenho. A minha casa não tem endereço. A minha casa é aqui. A minha casa foi. A minha casa será. Eu vou pra casa, casa. Eu vou casar. Isso eu não tenho casa. Não tenho casa pra casar. Enquanto isso, muita gente sem ter onde morar. Casas, prédios, edificações, mansões, barraco e barraca de barro, de lona e madeira, de concreto e tijolo, alvenaria, cimento e areia, de pedra e cal no meio desse caos, de pedra e cal no meio do caos, um buraco no meio do barulho, um refúgio, intermináveis reformas, construções inacabadas, superfaturadas. É o poder do mundo cinza, sempre ainda. O mundo cinza no que era seu, que era natural, que era natureza. Casas. Beleza. Com certeza. O dinheiro desviado são milhões. Muito mais que os milhões destinados à saúde e educação pública. Escândalos, CPIs, licitações ilícitas. E o dinheiro do povo na mão de poucos. O dinheiro do povo no bolso dos porcos. O dinheiro do povo na mão dos porcos. O dinheiro do povo na mão de poucos. Firmeza. O dinheiro do povo na mão de porcos. Muito legal, se a gente quiser saber se é algum tipo de museu, alguma coisa. Não, acho que não dá na casa do Antônio Emílio, não? A casa do Antônio Emílio. Porque tem umas árvores, tem umas luzes. Umas árvores redondas. É um paredão, assim, de pedra branca. Eu acho que era o Antônio Emílio, parece que é ali. Antônio Emílio, agora é isso. Olha só. Sexa-feira, dizia a atendente do supermercado. Sexa-feira. Dizia a atendente do supermercado. Sexa-feira, gorda. Sexa-sussa. Queria emagrecer tudo, atendente. Queria poder amar. Transformar a sexa em sexo. Em dieta em sexa-sussa light. A sexa era gorda. O patrão era gordo. O lucro era sujo e pesado. Não havia in natura que resolvesse o tal problema da obesidade. Valeu. Gula! Atira! Poesia é o aluguel da vida. Mas se você já estiver cansado da especulação imobiliária, você pode se tornar proprietário de uma obra literária. Independência ou morte! Primeira vez no Lobão das Cicas, mas tocando de novo aí, porque tá fazendo som aqui não é só a festinha não, velho. Muito trampo pra deixar o bagulho desse jeito aí, pra gente ter muito orgulho aí. Então, vamos comemorar, vamos tomar cerveja aí mesmo. Mas lembrando que essa porra aqui tava abandonada quando a gente chegou. E agora tá cheia de luz. Beleza? Que é isso aí. Tocou um rock aí, mais um. Só toca o rock, porra. You say, you fucking broke a balaia de crack e tal. Isso mostra a beleza do que é isso, né? Isso aqui era um entulho cheio de nada. E as pessoas vieram, limparam isso aqui, pintaram, grafitaram e transformaram em espaço cultural. Sinfonia de Cães a gente conheceu através do Jair Naves, do Ludovic. Uma vez que a gente foi tocar com o Ludovic. E aí eles apresentaram, o Jair apresentou o Roger e a Carol. E aí a gente fez vários shows juntos e aí virou uma brodagem sem vergonha, assim, né? We'll be right back. Independência ou morte! Você tem que chegar e perguntar, o que é essa mala, entendeu? Por que tem esse palhaço? O que tá lá? Entendeu? É assim que vai proceder. Você vai segurar primeiro, ele vai segurar. Você ficou dando uma despertinha e você vai segurar o bagulho. Beleza, melhor. É só segurar o gravador e perguntar. Agora você vai perguntar pra ele o que você quiser saber do que ele tá fazendo. Mas você vai ter que gravar a sua pergunta e gravar a pergunta dele. Comece perguntando o nome e a idade dele. Como que é o seu nome? Aí você põe na boca dele. O artístico, o que os amigos conhecem, ou o de família? Artístico. Marmota. Que tem nessa mala? Tem brinquedos, roupa, tem fogo, tem muita coisa. Abre pra nós então. Não, depois, na hora certa. Beleza. O que ele vai fazer com todas essas coisas? O que você vai fazer com todas essas coisas? Eu vou fazer um espetáculo pras crianças daqui do bairro. Aqui mesmo? Aqui mesmo. Que tem essa bandeira aqui? Isso. Por que tem essas flores? Aí você tem que perguntar pra ela. Ô, Fran, o que você tá fazendo aí? É isso aí, você tá mudando de entrevistado, agora você pergunta o nome dela. Como que é seu nome? Espera que eu termino de comer. Vou tá comendo. Uhum. Me chamo Karina. Karina? Uhum. Olha, fica se olhando, o que queria perguntar-me, a ver? Da onde você veio? Da Argentina. Da China? Argentina, sim, pode crer. Que é isso? Não, claves. Para fazer malabares. Dá um gosto aí dele. Mas aí, tia, pergunta. Daqui a pouco. Agora eu vou entrevistar você. Qual é o seu nome? Matheus. Matheus, quantos anos você tem? 12. Onde você mora, Matheus? Na Calvogada. Boa Calvogada? É. E Matheus, o que você aprendeu com essa oficina, assim, o que você achou dessa oficina? Achei legal como... a bateria, todos estão bacana, nós tocamos, e daqui é legal, as baterias que eles vão tocar lá. E o que você quer ser quando você crescer? Tocador de bateria. Tocador de bateria? Apesar de termos pouca experiência, né? Bueno, temos ganas de poder comunicarnos. Comunicarnos bem com os chicos desde nosso lugar, desde o que sabemos fazer. Faço circo há pouco tempo, na verdade eu sou artesão, né? E como eu tô buscando experiências de apresentações mesmo, e já terceira ou quarta apresentação que eu faço assim na favela, assim para crianças carentes. E, bueno, a experiência la ganamos aí, estamos falando disso, de que captamos a atenção de todos os chicos, que além de que há uma proposta para as bandas, para las personas más grandes, también hay un lugar para ellos. Con gente de periferia, que é como que é mais difícil o acesso ao arte, à cultura, eles é mais difícil. E creo que como persona também, porque é uma experiência espiritual, assim como falava ele, de comunicação com os nenes, compromisso e, a la mesma vez, também jogando todo o tempo. E isso me enriquece, me agradece muito nesse caminho que escolhi do circo, que é um novo caminho, né? Que faz apenas só 7 meses que trabalho com circo, mas há 7 meses que trabalho na rua com circo. Você também não é brasileiro? Eu sou brasileiro. É, você tem uma cadência. Sim. Eu moro também, ando de rolê. É, porque eu viajo muito e apego muito o sotaque. Sim. Bom, fala seu nome. Eu sou Fabiano Cordeiro, tenho 25 anos, sou artesão e agora trabalho com o circo de rua. Eso, bueno, Karina Moreno, tengo 31 años, también soy artesana y trabajo con circo y también soy la baterista de Ingrávida. Sí. Aproveitar essa deixa, eu queria saber como é que foi o show ontem, assim, como é que tá rolando, se foi a última a, entrar na banda? Como tá rolando essa turnê brasileira? Assim? Foi terrible el show de ayer. Foda. No, lo disfruté muchísimo porque fue un día de bandas pesadas y bueno, también pasaba esto, éramos la única banda de mujeres y pesada también, digamos. Y me parece que ayer nos mimetizamos también con lo que pasaba, la banda es pesada y ayer solo más pesada que nunca, porque después de nosotras tocó Vinceus. Y otras bandas más y fue terrible. Y bueno, nosotros también tuvimos mucha fuerza y está bueno porque, bueno, ser mujer tiene sus complicaciones a la hora de que nos encontramos en el, por ahí en el escenario o en la escena de la vida también. Hay pocas mujeres haciendo cosas. Y bueno, de repente a mí me da mucha fuerza y yo sé que cuando bajé del escenario muchas chicas se acercaron y me abrazaban así contentísima y se identifican y está bueno también darle un aliento porque casi siempre las chicas que conozco tocan algo pero así como si nada, sin compromiso, y está bueno comprometerse, está bueno comprometerse con las cosas porque te mejora la calidad de vida, vos estás enchufado en algo lindo, en algo que te enriquece. Yo percibo que pasa lo mismo por ahí acá. Hay una cuestión cultural, por ahí vos presentás un proyecto y te lo financian, no es tanto lío como se tiene en Buenos Aires, pero yo tengo mi propio pensamiento con eso y creo que no hay escapatoria, en todos lados acontece lo mismo. Para la gente pobre es difícil, es muy difícil poder vivir, poder expresarse, poder trabajar con la cultura, es muy difícil. Y bueno, un poco la elección de vida que estoy haciendo yo con las cosas que hago tiene que ver con un poco eso, ¿no? Estoy por fuera de la cuestión formal o educativa tradicional. Yo quiero aprender de otra manera las cosas y llegar a la gente de otra manera. Thank you. Independência! Ou morte! Hebe, com quantos cães se faz um festival? Com quantos cães? Você tá fazendo uma entrevista comigo? É. Eu não gosto de entrevista. Ah. Eu sou chato. Ah, foda-se. Chato. Muito chato. Chato. Chato é você. Um, dois, três, testando. Eu sou extremamente arrogante. Estamos falando aqui com o cão mais sarnento da história. Como você conheceu o Heavy? Eu conheci e um dia que eu precisei da ajuda dele, quando eu vi a arte bonita, e foi aquele momento quando eu bati o olho e pensei: esse homem é o melhor do mundo. O que você acha disso? Esta é a frase: esse homem é o melhor do mundo. Heavy realmente é o melhor do mundo. Creio que sim. Cara, eu acho que hoje eu acho que pra gente é difícil às vezes tocar num palco grande, quando a gente toca umas músicas muito porrada, fica difícil, mas eu acho que hoje a gente tenta fazer o mesmo show tanto num palco grande quanto no palco pequeno, passar a mesma energia pra galera, que a gente, independente do espaço que a gente tá, claro que são espaços diferentes, o palco pequeno, a gente tem uma relação com o público mais direta, os caras participam mais, um palco maior, a distância é maior e tal, mas é uma experiência bacana também, porque toca um som maior, é um negócio diferente pra gente, mas a gente hoje, vai lá, acho que a gente encara legal qualquer espaço, então... A gente toca tanto no Porão do Rock, como num espaço como aqui, ou como num espaço muito pequeno, tipo uma sala como essa aqui, a gente tocou no Chile, por exemplo, na Argentina. Então, pra gente é indiferente, sim. A gente tenta passar a mesma energia pra galera. Aí ele tava me falando sobre a ocupação do espaço, que é um centro cultural, fazer oficinas. Acho do caralho, acho esse um puta incentivo com cultura, botando a galera pra tocar, pra ouvir, pra se envolver. Do caralho, foda demais. Uma força pra galera aí, um incentivo pra continuar com o espaço. Tá com o barco pra frente, galera, fodaço. Cara, eu acho que assim, todas as linguagens, todas as expressões, todos os estilos, eu acredito, desde que eles partam de uma perspectiva de respeito pelo ser humano, eles têm que conviver junto. Pode ser black metal, death, punk rock, hardcore, trash, new wave, o cacete é quatro. Se as pessoas conseguirem se entender, tocar, passar uma energia boa, legal. Eu acho que o mais importante é fundamental é respeitar o outro, não ser fascista. Tendo isso, cara, as pessoas têm que se juntar e fazer coisa, movimentar a cultura. Eu acho que... E a gente faz isso, a gente toca em qualquer nicho. A gente toca com banda de black metal e emo. Então a gente não tem essa. Pra gente, a gente tem influência de tudo isso. A gente gosta de Fugazi e Napalm Death. Então, a gente tem além de hardcore, a gente tem uma... diversidade de influências que você vê no nosso sonho, igual você falou aí. Estamos chegando ao término de mais um programa. Vamos conversar com essas pessoas que estão na linha, não? Com quem eu falo? André. André, fala de onde? Ceilândia. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. E o povo de Ceilândia? Aqui tá tudo bem. Você quer oferecer essa canção para quem? Eu gostaria de oferecer ela pro padre Irineu, pro senhor João, o Olavo e o Henrique. Tá bom, André, tá notado aqui, tá? Mas será que eu podia dar uma palavrinha com os irmãos e irmãs que estão ouvindo a rádio? Eu posso fazer um outro convite? Fica amanhã mais cedo, que nós já estamos chegando, falta 2 minutos para encerrar o programa. Você me liga? Só uma coisinha. A parte enganação da Igreja Universal! Jesus é a terra, mas não com dinheiro! Os patos corruptos não merecem tudo! Cobre seu lugarzinho no paraíso. Lá, água é limpa, sal é limpo. você é um padre, e você sabe que a decadência da tua igreja tem sido cada dia que passa é mais pior ainda. Pior ainda, mais pior ainda, mais pior ainda, mais pior ainda. Chola, show. Toca aí, que vai, toca. Vai, vamos fazer. Não, vai, que? Não, vai você, rapaz. Vai você, rapaz. É, pé. É o que, rapaz? Não é você, poeta da ponta? Da ponta de sabe Deus onde? Vai lá. Eita. Se a cabeça é o que te impede de andar nu, rasga a cabeça. Rasga a cabeça. Se a cabeça dificulta o corpo respirar, arranca a cabeça, arranca a cabeça. Se a cabeça é o que te impede de meter a língua, morde a cabeça, morde a cabeça. Se a cabeça intriga e chocam os seus mistérios, fuma a cabeça, fuma a cabeça. Mas se a cabeça é cabecinha, extensão da cauda. Ai, caralho. Ri da cabeça. Ri da cabeça, haha. Os olhos divagam e não se prendem a nada. A boca urge arrogante por outra e essa estrada. Os ouvidos capinam longas caladas. Os cabelos se assentam ao fundo dessa jornada. O nariz escapa como bolha ou rocha ansiada. Os lábios, quando se roçam, não dizem nada, não dizem nada. Cabeça! Eita, diacho! Aê! A gente tem uma coisa de... Ah. Esse tal processo colaborativo aí que é, né? Enfim, todo mundo sabe. Não, falando sério, é, a gente tem uma coisa de... Ah, a gente é super, né, flexível, mas a gente acha importante que exista alguém com um olhar que seja preocupado com esse olhar de fora e que conduza, mesmo o processo, né? A gente, na verdade, acho que a gente é muito novo, todos nós, assim, no que a gente faz. A gente nem sabe o que a gente faz direito e a gente tá muito afim de experimentar coisas, assim, e de arriscar nessas coisas. Imaginando coisas, assim, imaginando ruídos, coisas, assim, que era um outro ambiente que estava sendo criado na minha cabeça. Ou seja, a gente tenta gerar um clima que às vezes nem é o clima da cena, assim, mas acaba gerando uma névoa, assim, em volta dela, que essa questão do som com a cena e essa névoa, o contraste que cria entre esses dois, que é a questão principal, acho. Foi muito o lugar, a disposição de como a gente fica com o espetáculo, esse fluido geral, assim, pra a construção do que vai rolar no dia. É, a música é feita na hora, né? Assim, a gente tem alguns livros, os ensaios, que a gente vai. Lá, cada um faz uma coisa e gosta, assim, guarda aquilo. Cada espetáculo é uma música diferente, assim. Que a gente já chegou a gravar, né? Três vezes, assim. A mesma coisa e as três vezes saem coisas diferentes. Tipo, não. Porque começou assim, né? Cada um traz um tema que quer falar. E aí cada uma trouxe um tema diferente que queria falar. E cada uma fez uma cena. E aí a gente fez um bem bolado, foi misturando tudo. E aí a gente, mas qual é o tema principal? Aí a gente foi buscando o tema principal. Aí as pessoas vinham e falavam de universo feminino. Aí, meu Deus, universo feminino. Tá, então, e aí a gente entrou nessas neuras loucas. Aí chegou num consenso. Um consenso que o nosso tema era imposição social. Uhum. Porque tudo isso estava relacionado, né? Tipo, a gente fala do estupro, uhum, da manipulação. Para nós, espectadores, assim, é formidável essa relação da música e do corpo. Como se a música se movimentasse junto com o corpo. Como se o corpo se movimentasse junto com a música. presença, Marte. Aí da galera fazendo as intervenções de grafite, alguns você já conhecia, outros você tá conhecendo agora, você tá conhecendo uma galera agora nova, assim, tá vendo uma galera chegando já pegando na enxada. E aí, Bebeto? Eu acho que é bem o que eu falei um dia desse na entrevista aí, que tipo, o que a gente procura é isso, velho, o trabalho voluntário, mano. Porque sem o voluntariado, velho, o assistencialismo da cultura que a gente procura, que é não a assistência, mas a promoção dela, fica meio que involuntário, né, velho? E a partir do momento que tem várias pessoas trabalhando diversas linguagens, eu acho que um monte de paradigmas se quebra e as pessoas se encontram. As pessoas atuam, as pessoas começam a articular novas medidas e mostrar o seu trabalho de uma forma que não vem agredir, e sim para somar o espaço. Eu acho que muita gente hoje está somando hoje aqui, não está agredindo o espaço, está colaborando, está contribuindo, está trazendo o seu melhor, está trazendo a sua estética, a sua arte, a sua visão cultural, o seu pedaço da cidade. E, sei lá, eu acho que tudo que está rolando aí é uma prova de que as pessoas produzem, de que elas fazem cultura, de que elas precisam de um espaço para expor seus trabalhos, de que elas são dignas, pelo menos para encontrar um pouco disso aqui, né? O Festival Sinfonia de Cannes, ele com as suas diversas... atividades que já aconteceu, outros festivais, nesse ele toma outro rumo, assim. Eu acho que ele chega na linguagem mais pura, eu acho que ele chega na linguagem que ele queria, acho que ele atinge o povo, os artistas, o povo, a molecada, a comunidade, ele chega atingindo as pessoas diretamente de uma forma simples e objetiva e culturalmente forte, porque a soma disso tudo só vai trazer novas artes, novas produções e muito mais artistas para expor seu trabalho perante a nossa comunidade, que é isso que a gente procura, né, a propagação da arte aqui na nossa quebrada. Nas doações de corações, afligido nas reformas em abrigo, no triste abraço de um brasileiro informal. Eu quero ver se alguma coisa vai melhorar, se a polícia vai funcionar. Por isso. atrás da composição. Mas que Brasil é esse? Que Brasil? Mas que Brasil é esse? Sinfonia de Luiz agradece, em primeiro lugar, todas as pessoas que fazem parte do coletivo e fazem o papel de você existir. Toda a galera dos Simples aí, que é fora, que é assim, que chegamos junto aí, tamo fudido, muito legal aí. Agradecer também a toda a galera da comunidade, os jogadores aí, a segurança, a polícia, e a todo mundo aí. A gente espera aí, mas realmente não é um nosso respeito, é a nossa forma de expressão aí. E acima de tudo, de dar uma finalidade legal para esse espaço aí. Isso aí, a gente não vai parar. E aqui em nome do Sicas aí, o espaço aí, ó, que tá sendo praticamente movido pela Sinfonia de Cães, tá ligado? Que foi que deu vida no bagulho aqui, que tipo, abriu as portas e falou, mano, não, tem que funcionar aí, mano, vamos fazer. Só tenho a agradecer a todo mundo aí, mano, eu peço que, mano, que a galera que puder pegar um minuto aí, colar na cozinha, deixar o contato aí. Essa prova aí é a 7ª edição do festival e, não sei, a gente gerou um lance muito massa aqui, a gente tá muito junto curtindo essa parada. Eu acho que além de ter a ver com rock, música, eu acho uma posição política assim, que a gente adota, assim, que a gente apoia esse tipo de... Né? Eu acho que tem muito por isso, a maior consciência, maturidade, todo mundo, respeito aí. E aos 7, a gente se vê no 17 aí, tá vendo? Esse foi então aí praticamente um programa inteiro de rádio dentro do programa Independência ao Marte, o especial do Escarne e Osso sobre o 7º Festival Sinfonia de Cães que aconteceu aqui em São Paulo. Bom, o programa vai chegando ao final, antes dos salves aqui com a galera, programa hoje produzido de forma conjunta, todo mundo aqui. Antes dos salves, vamos dar a agenda, né? Pessoal, fique ligado aí em São Carlos, que vai começar o 5º Macaco, Movimento Artístico e Cultural do CAASO, como a gente já falou no meio do programa, mas relembrando a todo mundo que a partir de sexta-feira já tem atividade de Jane Messenger chegando aí para quebrar tudo no CAASO. A partir de sexta-feira, dia 21, dia 22, 23, já tem atividade. E programa que vem a gente chega aí com mais informações, com mais ideias também. Mas fiquem na sintonia e fiquem, quem tiver mais curiosidade, é só acessar caaso.org.br/macaco, que tem toda a programação lá, várias bandas independentes, várias atrações, oficinas, coisas legais. Bom, semana que vem o programa Independência ao Marte, como todo, vai estar fazendo um especial também sobre a Feira da Música de Fortaleza. A gente está indo para lá essa semana e, na verdade, iniciar uma mini tour no Nordeste. Quem quiser saber mais informações, acessa lá myspace.com/indieormars. Tem todas as datas lá, a gente está atualizando com tudo que está acontecendo. Independenciaomarte.blogspot.com também, vai ter os arquivos para baixar, a gente vai escrever um diário de bordo. Fiquem na sintonia aí que tem muita coisa interessante para ser transmitida, muitas ideias boas. Agradecer aí visitantes, agradecer aí Escárnios e Ossos, Pedro Práquia, Fábio Cardelli, satisfação total aí. Obrigado por tudo, pela participação, por todo o acolhimento aqui. Massa, prazerzão aí ter contribuído pro Independência March número 109, aí que teve o especial com Sinfonia de Cães, produzido por mim e pelo Pedro aí. E queria mandar um salve pro pessoal do Sinfonia de Cães, né? Com, acho que me considero um cão aí desde o começo. E é isso aí, um abraço pra todo mundo. Sexta, no sábado aí tem. Quem for de Campo Grande aí, procura o coletivo de Bigorna, que vai ter a Bigornada, vai ser muito bacana com mostra de curtas do Escarno e Osso, vai ter visitantes, bandas de Campo Grande, vai ser muito bacana aí. E um abraço a todo mundo aí, falou, boa noite. Deixar um abraço então pro pessoal do Sicas, né, que iniciou o projeto, o Rodrigo Palerosi e Felipe Silva, que não está aqui conosco, mas está em nossos corações. E é muito bacana fazer parte da equipe do Independência ou Marte, é muito bacana fazer parte da equipe do Festival Sinfonia de Cães, que foram registros em primeira pessoa, e mandar um salve para todo mundo aí. Abraço. Falou, minha gente. Semana que vem tem mais.